gosta de sedução. Eu não gosto de gastar pra ganhar seu coração. Tu me provoca quando dança até o chão. Quando empina um popozão, tu me enche de tesão. Você me nota quando eu gasto meu cifrão. Mas eu quero conquistar seu coração na sedução. Se for sincero, sou sincero com você. Só quero te conhecer, seu nome quero saber. O rap que você gosta mais de curtir. Como fez pra seduzir o coração do MC? Para bailar, hoje eu vim foi pra beber. Hoje eu vim foi pra dançar, eu vim pra cantar você. Um brinde, um drink, as taças na mão. Os hits, os clipes, os carros, as mansão. A superação veio do fundão, superou. Investiu, persistiu, pra vencer, não esperou. Quem foi que disse que eu não posso sonhar com as minas? Quem foi que disse que eu não posso ganhar com as gimas? Quem foi que disse que eu não posso vender canções? Quem foi que disse que eu não posso faturar milhões? O jovem suburbano quer evoluir e curtir. Eu quero cash, mina mexe, vem me divertir. Vim lá de baixo, passa passo e hoje eu tô aqui. E as mina mexe até embaixo. No beijo ardente, clima quente, sei que você gosta. No meu estilo, bandoleiro, sei que você gosta. DJ Vini, tocar na pista, sou do costa a costa. A gente dança, te diverte, depois eu me embora. Vem conhecer meu mundo, entra no meu carro, vem. Vem conhecer meu mundo, vou te levar mais além. É os brinde, é os drink, é as taças na mão. É o jet, é o jit, isso é superação. É o dom, é o gingado, minha levada. Meu flow, pros aliados, pra mulherada. Chegou o novo rap, a nova rapa. Chegou o novo rap, a nova rapa. Um brinde, um drink, as taças na mão. Os hits, os clipes, os carros, mansão. É superação, veio do fundão, superou. Investiu, persistiu, pra vencer, não esperou. Quem foi que disse que eu não posso sonhar com as minas? Quem foi que disse que eu não posso ganhar com as rimas? Quem foi que disse que eu não posso vender canções? Quem foi que disse que eu não posso faturar milhões? O jovem suburbano quer evoluir e curtir. Eu quero cash, mina mexe, vem me divertir. Vim lá de baixo, passa passo e hoje eu tô aqui. E as mina mexe até embaixo. Um brinde, as taças na mão. Os hits, os clipes, os carros, mansão. A superação veio do fundão, superou. Investiu, persistiu, pra vencer, não esperou. Quem foi que disse que eu não posso sonhar com as minas? Quem foi que disse que eu não posso ganhar com as rimas? Quem foi que disse que eu não posso vender canções? Quem foi que disse que eu não posso faturar milhões? Menina, apaixonei quando te vi aqui. Quero ficar te ter, dança pra mim. É tudo com você, mexe pra seduzir. Que eu vou fazer o que for, essa noite eu te levo daqui. Nota, se liga no que eu posso te dar. Se for em nota, cê vai ter que esperar. Tô no caminho de fazer milhões, mas no momento nota só em canções. Canções que vai te apaixonar, levar pra qualquer lugar, deixar o clima rolar. Na noite ela quer dançar, ela quer se divertir, ela só quer conquistar. Então se o clima é quente, deixa rolar. Ninguém segura a gente, vamos ficar no clima caliente, se divertir. Sentir seu beijo quente, me seduzir. Um drink pra beber, as taças vão brindar. As mina quer mexer, os cara quer zoar. Um brinde por você, um rap pra curtir. Cê conquistou o coração do MC. Um drink, as taças na mão. Os hits, os clipes, os carros, mansão. A superação veio do fundão, superou. Investiu, persistiu, pra vencer, não esperou. Quem foi que disse que eu não posso sonhar com as mina? Quem foi que disse que eu não posso ganhar com as gima? Quem foi que disse que eu não posso vender canções? Quem foi que disse que eu não posso faturar milhões? O jovem suburbano quer evoluir e curtir. Eu quero cash, mina mexe, vem me divertir. Vim lá de baixo, passa passo e hoje eu tô aqui. Minha vida dessa tem igual.